Aí, pessoal, quem fala aqui é Léo Moraes, mais um podcast de pegada, que essa semana tem como destaque o Cansei de Ser Indie, que é uma festa que teve sua primeira edição na Velvet, com as bandas Nobar e Lumen dividindo o palco, né, lá da Velvet, e bombou. Eu estive lá, tava entupido, tava lotado, e eu tive a oportunidade de conversar com o Luan Nobar, da banda Nobar, né, que é um dos idealizadores dessa festa. E, bom, primeiro nós vamos começar ouvindo uma música do CD recém-lançado da Nobar, chamado Disco Arranhado. E, na sequência, nós vamos ouvir a entrevista que eu fiz com ele no intervalo entre os shows lá na Velvet, na festa Cansei de Ser Indie. É isso aí, vamos ouvir aí Disco Arranhado com Nobar. Aí, pessoal, vocês acabaram de ouvir Disco Arranhado, de Nobar, e agora nós vamos ouvir o papo que eu tive com o Luan Nobar, que é o líder da banda e um dos idealizadores do Cansei de Ser Indie. É isso aí. Olá, bom, vamos lá, galera, podcast de pegada. Tô aqui no Cansei de Ser Indie com o Luan Nobar, da banda Nobar, e um dos idealizadores do projeto aí. Depois de um showzão, tá mó adrenalina aí. Conta pra gente um pouquinho como é que surgiu a ideia desse projeto aí, Luan. Bom, Léo, primeiramente é um prazer estar falando com você, com o pessoal aí. Bom, a gente bateu um papo, cara, eu e o Thiago Terenzi. Anteriormente a gente viu que tinha uma cena muito, com referências muito próximas, se formando em BH, e não tava havendo uma junção dessa galera, saca? Então a gente começou uma junção no sentido de criar, de se criar um público unificado para aquela cena que se criava. Então a gente pensou em fazer uma festa, um projeto que ia juntar as bandas, integrar as bandas que tinham as mesmas referências e juntar os públicos, que seria uma coisa interessante. Aí batemos um papo, chamamos Sandro Marti do Grafômanos, que também é dessa turma, para fazer com a gente. E aí estamos aí com essa casa lotada, showzaço, foi muito bom, cara. Pois é, cara, sucesso total aqui na Velvet, que é um lugar que abria só assim, esporadicamente para música. Você acha que, para música ao vivo, né? Você acha que isso é um... A casa agora, com esse sucesso desse evento, vai começar a abrir mais com esse tipo de coisa? Bom, cara, eu espero que sim. Semana passada teve o Dead Lovers tocando aqui. Isso foi super legal. E aqui tem muita gente massa pra tocar e ocupar esses espaços. A gente só precisa saber o jeito certo de fazer e tal. Eu acho que é mais um espaço pra cena de BH, que tem se articulado com o próprio coletivo Pegada, que tem suas ações e tudo mais. E agora é mais um espaço pra gente ocupar com a música autoral, música de qualidade, aqui na Casa Verbos, que tem uma galera sedenta por coisa nova. Isso é legal também. Legal demais. E assim, já tem uma programação para um próximo? Com certeza, cara. A gente fez uma data teste aqui. Agora a gente vai bater um papo com a Velvet para saber qual vai ser a frequência dos eventos. E vamos aí chamar a galera. Tem bandas muito legais. Quem sabe o Valsa faz um show aqui pra gente. Com certeza, hein? Vai ser um prazer, cara. Com certeza. Já tá lá anotado para entrar em contato. Pô, bom demais, então, cara. E qual que é, assim, o que você achou do show em si, do show do Nobar? Eu tenho sentido assim, que a banda tem amadurecido muito. Agora tem um guitarrista novo. Isso pra mim foi novidade. Conta isso aí. Como é que é isso? Um integrante novo na banda? Pô, cara, foi legal. Esse show foi um dos... Eu tava sentindo falta de um bom show da banda em questão de execução. Eu acho que a gente conseguia até atingir uma certa energia que contagiava a galera. Não é a primeira vez que o povo canta nossas músicas e tal. Isso foi bem massa. Mas de execução, acho que foi um dos melhores shows que a gente já fez até agora. E a entrada do Tony Gamaliel, que é o novo guitarrista, foi fundamental pra isso. O Gama tem uma pegada muito boa, acrescentou uma nova vibe pra banda e entrou pra me deixar solto, pra fazer aquelas gracinhas todas que eu fiz ali na frente. Bom, legal demais, Nobar. Obrigadão, parabéns pelo evento aí, obrigado pela entrevista. E tomara que seja o primeiro de uma série. E tamo junto aí, vamos fazer esse negócio bombar cada vez mais. Com certeza, Léo, eu que te agradeço pela presença, por essa cobertura. E esperamos não só você, mas o Valsa e várias bandas legais de BH pra tocar aqui no Cansei de Serinho. Estaremos aí, cara. Valeu. Valeu demais, cara. Então é isso, moçada. Até a próxima, até o próximo podcast. E é isso aí. Tamo juntos.